saudade do passado. Tudo era tão perfeito. A gente se encontrava olho no olho com respeito. Final de tarde na calçada, rindo sem motivo. Um tempo sem filtro, mas cheio de sentido. Depois chegou o Orkut e a gente se conectou. Testemunho, depoimento, coração se declarou. E veio o MSN com aquele som de mensagem. No Windows Live Messenger nascia a nossa coragem. Mas o tempo foi passando, tudo foi mudando. A vida virou tela e o toque foi faltando. Hoje tá tudo mudado, é só like, é só scroll. A saudade bate forte no silêncio desse show. E a voltar no tempo só pra reviver a magia que a gente tinha antes de se perder. Lembro do primeiro scrap, de status ocupado. Das noites viradas no chat, coração acelerado. Hoje é tudo instantâneo, mas falta medição. Tem Wi-Fi no mundo inteiro, mas falta emoção. E o tempo foi levando o que era de verdade. Ficou só a lembrança e a tal da saudade. Hoje tá tudo mudado, é só like, é só scroll. A saudade bate forte no silêncio desse show. Queria voltar o tempo só pra reviver a magia que a gente tinha antes de se perder. Quem dera um dia o tempo reabrisse o MSN e a gente se encontrasse sem filtro, sem amém. Na vibe do Orkut, na paz do coração, porque era